Panorama Agrícola para 18 de novembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, um abraço para você. Estamos abrindo o programa de quinta-feira, 18 de novembro. Este é o Panorama Agrícola, lua crescente nesta quinta. O ditado para você da equipe do programa é: aprecie a natureza. Você confere no programa de hoje curso de agroecologia entre o MDA, a UFSC e a EPAGRE. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre palestras técnicas que beneficiam o agricultor em Urupema. Uma dica que pode mudar o seu dia. Acrescentar uma pitada de açúcar no óleo faz com que o bife doure rapidamente. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Uma informação do mercado internacional para você. A Nova Zelândia, um dos maiores produtores de kiwi do mundo, confirmou que pomares na ilha norte do país estão contaminados por uma doença bacteriana nunca antes encontrada na Nova Zelândia. O anúncio mexeu com a economia e refletiu na cotação do dólar neozelandês na semana passada, que caiu quase 1% depois que os Estados Unidos anunciaram a suspensão das compras de kiwi da Nova Zelândia. A Nova Zelândia arrecada 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano com a exportação de kiwi, que representa 2,5% do valor total das vendas da Nova Zelândia. A bactéria, conhecida como PSA, foi identificada em duas áreas de produção responsáveis por 80% da safra de kiwi na Nova Zelândia, e as duas propriedades contaminadas foram colocadas em quarentena e o governo pediu à população que permaneça longe dos cultivos para evitar a disseminação da doença, que pode se propagar facilmente por meio de insetos e pelo vento. Essa doença, identificada no kiwi da Nova Zelândia, já havia atingido plantações do Japão, Portugal, Coreia do Sul e Irã, e teve uma atuação mais grave na Itália. Fique ligado no Panorama Regional. Ciclo de palestras. A Prefeitura do município de Urupema, na região serrana, através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a EPAGRE e o projeto Microbacias 2, no Clube 3 de Maio, aconteceu, então, o primeiro ciclo de palestras em homenagem ao agricultor. Com o tema Manejo e Adubação da Macieira, Batata e Moranga, então tiveram, né, palestrantes, né, da EPAGRE, como o Gilberto Nava, engenheiro agrônomo, o José Itamar Bonelli, que falou sobre o manejo da sarna macieira, e também teve um encontro, não, que participou, né, o Nelton Rogério de Souza, que é de Urupema, ali, Dr. Nelton, né, que participaram também, o João Magnani, que deram informações sobre políticas públicas. Também foi discutido sobre o programa de aquisição de alimentos, merenda escolar e Conab. Participou também, que deu palestra, o agrônomo José Antônio Carlos Anselmo e o Simon, né, que, onde presidiram um painel sobre as leis ambientais. E ao final desse encontro, que contou com a presença de aproximadamente 200 agricultores, então o prefeito de Urupema, a doutora Maildo Gaio, confirmou então a realização do segundo ciclo de palestras no próximo ano, devido ao sucesso desse ciclo, desse primeiro ciclo. Então esses encontros, esses ciclos com palestras técnicas, são importantes para que os agricultores, né, recebam as informações sobre culturas e criações atualizadas, né? Então é importante o pessoal estar bem informado para tomar a decisão certa. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com a UFSC e também com a EPAGRE, realiza agora em dezembro um curso de agroecologia, de capacitação para técnicos de assistência técnica e extensão rural. Na ponta da linha, para conversar com o ouvinte do Panorama Agrícola sobre esse curso, está o professor da UFSC, Jucinei Comim. Professor, como se dará o curso? As inscrições ainda estão abertas? Nós temos previsão de manter as inscrições abertas até dia 20 de novembro. Então, as pessoas que desejarem se inscrever, no caso, os técnicos de ATER vinculados à IPAGRE, Mater do Paraná, o Rio Grande do Sul e ONGs, devem encaminhar a documentação por correio até essa data, né? Então, data de postagem até 20 de novembro, nós analisaremos os pedidos das inscrições, né? E o curso ocorre de 6 a 17 de dezembro no Centro de Treinamento da IPAGRE em Florianópolis. Qual o conteúdo do curso, professor? Olha, o enfoque do curso é aprendizagem em ação participativa. Então, vai se discutir a teoria e a prática sobre diagnósticos, planejamento de ações participativas em extensão rural. Dentro desse contexto, os temas transversais é a agroecologia, a segurança alimentar da unidade produtiva, as questões de gênero e geração, então sucessão na propriedade, inserção da mulher, são os temas que vão governar todos os conteúdos do curso. Bem, há previsão também para o ano que vem de novos cursos nessa área? Exato, nós teremos neste programa mais 3 cursos, um analisando as cadeias produtivas, a organização dos arranjos produtivos e a organização da produção e comercialização, um sobre sistemas agroflorestais e outro sobre agroecologia, produção agrícola e pecuária de base ecológica. Professor Jucinei Comim, da UFSC, o senhor poderia nos dar um telefone de contato ou um e-mail para o ouvinte interessado em participar dos cursos? Sim, o telefone é o 3721-5436 e um e-mail para obtenção de contatos é cursosater@gmail.com. Cursos Ater, tudo junto, né? Perfeitamente. Quantas vagas há para esse curso agora em dezembro? São 35 vagas. O curso se ocupa do pagamento da alimentação e da hospedagem. Então, fica por conta do aluno o deslocamento, né? Então, alunos que ficarem hospedados no centro de treinamento da IPAGRE terão suas despesas, né, de alimentação e hospedagem custeadas pela coordenação do curso. Professor Jucinei Comim, como meio acadêmico, o senhor como professor aí de mestrado também vê essa questão da agroecologia, da sucessão na propriedade? Eu acho que são temas extremamente relevantes, por isso que há um esforço do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria da Agricultura Familiar, através do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, né, de formação dos técnicos de ATER, tanto de empresas públicas como de ONGs, né, no sentido de qualificar a ação deles para construir conhecimento e ações junto com agricultores sobre a produção agroecológica, de forma que se tenha uma produção mais limpa, que os agricultores sejam sujeitos a essas ações, né, uma visão diferente daquela assistência técnica em que o técnico leva receitas, né? Então, é uma tentativa de qualificar, de melhorar a atuação no meio rural, né? Que o agricultor também seja mais independente em relação ao processo produtivo, não dependa tanto de insumos externos da propriedade, né? Com essa abordagem. E com relação à sucessão na propriedade, o senhor diria que ela está comprometida ou o processo tem sido revertido? Olha, tem vários estudos mostrando aí que é um problema sério, né? O meio rural se envelhecendo, os jovens saindo da propriedade. Então, nesses cursos também se procura discutir e buscar ações para que faça com que os jovens permaneçam na unidade produtiva, que se dê mais espaço também para a mulher, no sentido de ajudar a administrar, né, a propriedade, ter o seu trabalho reconhecido, porque a gente sabe que, na prática, a mulher tem um papel extremamente importante na manutenção da propriedade. Então, são temas que são abordados dentro desses cursos. A questão da segurança alimentar também, buscar unidade produtiva mais diversificada, né, para que o agricultor tenha produção de alimentos também para seu sustento, não só uma única atividade que gera renda na propriedade, né. Perfeito. Agradecemos ao professor da UFSC, Jusinei Comim, entrevista aqui o Panorama Agrícola sobre este curso em dezembro aqui em Florianópolis, que vai capacitar técnicos de assistência técnica e extensão rural em metodologias e ações participativas na área de agroecologia. Professor, obrigado pelas suas informações. Eu agradeço a oportunidade de divulgação também. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.